presa de borboleta, cores do camaleão, luminescência do peixe abissal, frondosa chuva de leão, sensual dança de naja, leito de amor. Exuberância do pavão, inalculável peçonha do escorpião, toda a expressão de melancolia do cão, tramada teia da aranha, agouro de corujão, sono invernal do morcego, tudo menos a racionalização. Racionalização. Ternura do leitão, blá blá blá de papagaio, inquietação do furão, abre equilíbrio do esquilo voador, inexistência do dragão. Todo predatório instinto do gavião, olhos de espanto do corvo, cegueira de tubarão, mórbida ansiedade de urubu, tudo menos a racionalização.